Carroça da Saudade. Que mal te fizeram? Que mal te fizeram? Beijo, amada. Obrigado. Não entendo. Viver essa cara. Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que pura espalha. Quando tem conversas sobre mim, sentes tanto rancor. Por um homem que te amava e te queria, tu deixaste de. Pra me tratar assim como um vagabundo, vagabundo, pobre e coitado. Não bastava ter matado nosso amor. E vão dizer pra tu depois de me tirar a vida. Que eu me vim crucificado ainda. Não bastava a dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus. Vamos mexer, vamos mexer, vai. Arrocha e mexe, arrocha e mexe. Alô, sofrência, menino. Por que tu sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria, tu deixaste de. Fala tudo! Que assim como o vagabundo! Vagabundo, pobre e coitado! Já não bastava ter matado nosso amor! Oh, oh. Que mal te fizer! Pra tu depois em me tirar a vida! Mais uma vez, vem! E o mal te fizeu pra me tratar assim como um vagabundo. Vagabundo, não bastava ter matado nosso amor. E o mal te fizeu pra tu depois me tirar a vida. A Carroça da Saudade. Yeah.